Essa é a primeira edição do Endzone Especial. Acabamos de gravar o primeiro programa, já vamos gravar um Endzone Especial, falando exclusivamente dos picks do Philadelphia Eagles. Isso aí, o Eagles fez um ótimo draft, na minha opinião. O draft conseguiu pegar os jogadores que o Eagles estava precisando, e pegou bons jogadores. E vamos falar sobre ele aqui, que eu gostei muito desse draft. Esse draft do Eagles acabou te surpreendendo, Vitinho? O Ray ter essa fama de só querer chamar os gordinhos, só querer draftar o pessoal da linha, isso e aquilo. Você acha que ele foi bom nesse draft? Eu achei. Ele conseguiu satisfazer os torcedores, né? Pegou mais receivers, running back, tight end. E pegou os gordinhos dele, né? Os gordinhos, 141 quilos, outro de 147. Quer dizer, os caras vão pra churrascaria, fecha a churrascaria pros caras comer, né? Não, ele precisa dos colegas dele de churrascaria, ele precisa daquele cara pra olhar no vestiário assim, falar, meu, acabamos de ganhar, o jantar é por minha conta, porque você vê que pelo tamanho do cara o jantar é bom, o negócio é bom, ele gosta de gente grande no time dele. Até pra ele não se sentir deprimido, né, pô, só eu sou gordo aqui, né, que tá. Realmente, Vitinho, ele gosta de contratar uns caras grandinhos pra ter do lado dele, pra fazer companhia, pra ele não se sentir tão solitário assim, né? O diet shake dele não funciona tão bem, então ele precisa de uns coleguinhas do tamanho dele no draft. Isso até é a parte técnica do jogo também, né? Porque offensive line, defensive line se machucam muito e você precisa de muitos jogadores pra essa posição. E nem que seja de quinto, sétimo, um drafted. Se ele precisar pôr para jogar, eles vão jogar, e com o Raid, a offensive line sempre dá certo em qualquer jogador. E a defensive line também, né, com JJ, Jim Johnson, que espero que esteja muito melhor do câncer. Com certeza vai voltar na próxima temporada arrebentando pelo Philadelphia Eagles. O cara pode ser o mais tosco do mundo. Eu posso cair na mão do JJ, o JJ vai me fazer o melhor jogador de defesa do universo. JJ destrói. Com certeza. Ele pega jogador e consegue fazer o cara. Faz milagres com os jogadores. É incrível o que o JJ consegue fazer pela defesa do Eagles. Ele conseguiu fazer o Dawkins, que não tava conseguindo fazer a coverage, mas tava conseguindo fazer a cobertura dos wide receivers, tight end. Acho que nem fullback ele tava conseguindo pegar na corrida mais. E ele conseguiu arrumar um jeito do Brian Duffy jogar e arrebentar nessa temporada. Realmente é um defensive coordinator do cara. Muitas saudades do Dawkins também. Seja muito feliz em Denver. Primeira escolha desse draft, o Eagles pega o Jeremy Maclin, wide receiver Missouri. Wide receiver no primeiro round? Será que ele estava doente? Realmente, McNabb tem potência, força nesse time. McNabb tem jeito para poder mudar quando ele quiser, porque ele fazer o raid, escolher um wide receiver no first team, não é brincadeira. Botou pressão no cara, pegou o raid, deu umas porradas no raid, falou, meu, eu quero armas, eu quero ter um ataque fodão, eu quero competir pelo Super Bowl. E o Raid falou, tá bom. Fazer o quê, né? Você é o cara. Jeremy Maclin do Missouri, eu não tenho os dados do Maclin aqui agora, você tem eles fácil aí, Vitinho? 1,80m e 90kg, e o tempo dele no 4-year dash, 4.48. Um jogador bem rápido, não para a estatística do Al Davis, mas um jogador bem rápido. Na última temporada, o Jeremy Maclin recebeu 102 passes para 1.260 jardas e 13 touchdowns. Realmente tem uma média de 90 jardas por jogo na NCAA. Tem um belo retrospecto de jardas depois do catch. Trombador? Ele é retornador, né? O retornador tem que saber pegar a bola e sair correndo mesmo. O cara pega, ele corta pra um lado, corta pra um outro, o defensor caindo pra um lado, ele joga o bloqueador pra cima do outro do defensor. Realmente impressionante, ó, a habilidade dele com a bola e sem a bola, fazendo as faltas. Assim. Pra vocês terem uma ideia dos números do Jeremy Maclin, o Michael Crabtree, que eu considero o wide receiver mais completo desse draft, Não sei se o Igor, o Vitinho compartilha da minha opinião. Com certeza, né? O Crabtree arrebenta. O Crabtree, ele recebeu 97 passes para 1.165 jardas. A diferença do Crabtree para o Macklin, o Crabtree marcou 19 touchdowns. Só 6 a mais, Vitinho. O Crabtree também tem vários recordes, né, no PAA, né? Recordes de recepções, recordes de touchdowns, recordes de jardas. Realmente, deve ser o cara desse draft para o wide receiver. Mais alguns números do Macklin, ele ficou a 2 jardas. Victor, você sabe o que são 2 jardas? 2 jardas é menos de 2 metros. Ele ficou a 2 jardas de quebrar o recorde da NCAA para jardas retornadas. É bom. Agora o Eagles vai ter que colocar retornador em tudo quanto é lugar, né? Vai ter que variar, vai ter que fazer uma rotação de retornador aí nos jogos. Porque tem o Tim Jackson, tem o Jeremy Macklin, tem agora o Ed Hughes, tem o Victor Michael Harris, entre outros jogadores. Aí tem o Dempsey, tem vários jogadores bons, retornadores bons aí nesse draft. Esse time do Eagles. E na segunda rodada, o Philadelphia. Não foi surpresa para ninguém, até pela atual situação dos running backs do time. LeSean McCoy, de Pittsburgh, running back, a 53ª escolha no geral. O nosso querido Westbrook já não está mais no auge da sua carreira, já não tem mais as melhores condições de saúde. Então é bom ter alguém para revezar com ele para tomar umas porradas atrás da linha de scrimmage também. É isso aí, o LeSean McCoy é um running back, que apesar do tamanho, ele tem 1,75m e 90kg, ou seja, um jogador baixo para a posição de running back. É um jogador rápido, sabe fazer catch para suprir a falta do Westbrook, também é um grande recebedor. Sabe fazer catch, corre, sabe cortar, faz um giro, faz um drible, deixa o jogador no chão, consegue fazer boas corridas. E apesar de ele ter 1,75m e 90kg, ele levantou 22 supinos de 110kg no draft. Ou seja, com um cara de 90 quilos, isso é impressionante. O cara levantou 22 vezes, 20 quilos a mais que ele, sem parar. Ele tem potencial para ser um tratorzinho também, Victor? Tem. Agora, se ele tivesse 1,90m, 20 quilos a mais, com certeza, seria levantar uns 10 supinos a mais aí. Para vocês terem uma ideia, para quem ainda não ouviu o episódio 1 do Endzone, nosso primeiro podcast, nós acabamos de publicar, Fenuk Tupou, que foi no offensive tackle, o primeiro offensive tackle que o Eagles draftou, ele fez 24, Victor, ou 22 supinos? 24 supinos. 24 supinos. 24 supinos. E o McCoy fez? O McCoy fez 22. E depois veio o Paul Sanaika, outro offensive guard. O cara tem 1,90m, 147kg e levantou 15 supinos de 137kg. Ou seja, a força... É uma vergonha. O McCoy então faz o estilo Wolverine, baixinho, folgado e briguento. Realmente. O cara que acho que vai dar muito sucesso pro Eagles ainda. O problema desse McCoy é que ele não sabe bloquear. Ele precisa aprender isso. Esse McCoy é realmente um bloqueador muito ruim. Ele realmente deixa o cara passar pra pegar o quarterback se precisar. Quem tava assistindo pela NFL Network viu o vídeo do McCoy deixando o cara passar pra atacar o quarterback. É uma coisa que a gente tem que se preocupar, porque o nosso Super 5, nosso querido Donovan McNabb também, já não é mais o mesmo corredor de antigamente, já não tem mais toda a alegria que ele tinha antigamente para pegar a bola e sair correndo e escapar dos séculos. Eu tô lendo aqui, Vitinho, o McCoy era cotado para ser um first round, até o Combine, ele teve um desempenho ruim no Combine? Sim, ele não apareceu entre os dos corredores do 40-yard dash, ou seja, o tempo dele de corrida foi ruim. Mas com certeza foi só uma fase, era um dia que ele tava gripado, foi o vento, o alinhamento do sol com a lua. Realmente, alguma coisa deve ter acontecido. Depois o Eagles teve o pick do third round e acabou trocando com o Giants. Ele ganhou o third round do Giants, mais o quinto pick. Até aí, tudo bem, faltava vários tight ends, né? Eu tinha sido escolhido o Pettigrew como tight end. Pettigrew e o Richard Quinn como tight end. E daí nesse pick do Giants, ele acabou trocando de novo com o Seahawks por um third pick do ano que vem, um fifth pick e um seventh pick desse ano. Ou seja, pela troca, pelo valor da troca, eu gostei. Foi, ganhou 3 picks pelo do Eagles, mas o Eagles precisava de um tight end, e na hora você só ia ter um pick no quinto round, você não sabia o que ia rolar, eu tava realmente achando que não ia rolar tight end pra gente, eu tava torcendo pra sobrar ou o Cassidy, ou o Tchau Nelson, ou o Ingram pra gente. Foi um momento de tensão, porque o Eagles simplesmente... O Eagles já não tinha o seu fourth round, que ele havia usado na troca pelo Panthers. O nosso third round, o Eagles resolveu trocar por um quinto round, por um third round do ano que vem. E ele simplesmente deixou os fãs chupando o dedo, assim, alguns instantes, assim, a gente não sabia o que esperar. A expectativa a respeito dos tight ends, o Eagles perdeu o LJ Smith para o Free Agency. O LJ Smith já estava fazendo uma temporada muito ruim, estava roubando dinheiro do Eagles praticamente, porque o Eagles pagava e ele não fazia nada. Depois no playoff do Celtics chegou arrebentando, jogou muito no Celtics, fez, se não me engano, 8 recepções em um jogo de playoff. Isso é número para wide receiver dos pontos. Ou seja, o cara jogou muito no playoff e recebeu a posição do first tight end. Mas o Eagles precisa de um backup, você ter um tight end só no elenco é meio complicado, né, Vitinho? Tem jogadas, tem playbook também, tem package que você usa 2 tight ends, tem package que você usa até 3 tight ends. Você precisa muito disso. Ah, o Madden. Quantas coisas a gente aprende jogando Madden? Realmente, é muita coisa mesmo. Eu conheço pessoas que têm playbooks de times inteiros na cabeça só de jogar Madden. Verdade, eu tenho jogadas assim que eu sei de cor do Eagles, assim, por causa do Madden. E a gente ficou chupando o dedo até o quinto round. No quinto round nós tínhamos o primeiro pick do quinto round. O primeiro e o quinto pick do quinto round. Dois picks altos, mas nós trocamos pelo Ellis Hoops, cornerback de New England, cornerback experiente, já jogou Super Bowl, já jogou AFC Championship Game, já interceptou Philip Rivers em AFC Championship Games, já interceptou Eli Manning no Super Bowl, ou seja, o cara tem experiência. E aquele famoso touchdown do Flacco Burris, com 13 jardas, faltando pouco para acabar o jogo, que deu o título do Super Bowl ao Eli Manning, quem tomou foi o Eli Hoops. Mas marcar o Flacco Burris realmente é uma coisa muito difícil. O cara é alto, forte, sabe, pega a bola rápido, apesar de ser burro, mas ele é bom. Ah, eu marco ele agora. Depois do tiro na perna, até eu marco ele agora. E veio por dois quintos rounds também, né? O cara veio de graça. Dois fifth rounds. Veio de graça, praticamente. Além de ser um especialista também, ele também é um bom retornador, não é? Ele é rápido. Ele, na high school, que é o ensino médio dos Estados Unidos, ele era velocista. Ele já disputou 4x100 e salta em distância. Ou seja, ele é rápido. E tem um pulo bom também, né? Pra disputar só de distância. O cara tem 1,75m e 88kg. E novo também, ele tem 26 anos, nada. 26 ou 25? Os últimos dados que eu vi dele falavam que ele tinha 25. É 25, ele vai fazer 26 em maio. Quando começar a temporada, ele já vai. Já começa com 26 já. Só compartilhando uma opinião do nosso querido amigo Alê, que não pôde gravar com a gente hoje. Mas ele fala que o Hubs é um bom retornador, ele só cai demais, só escorrega demais. É, verdade. O Sheldon Brown não é um jogador que aparece muito. Ele é um cornerback discreto, não faz interceptações, não deixa os outros fazerem touchdowns. Marca realmente muito bem os outros. E é um ótimo cornerback, tá no topo dos cornerbacks da NFL. E eu acho que ele vai sair, ele tá realmente muito bravo comigo. Eu acho que veio o Rubens, Matthew Harris, tem o Azante Samuel, tem o Rosario Hanson. Tem vários jogadores bons aí. E é claro que não no nível do Sheldon Brown, mas bons jogadores também. Nós estamos com uma secundária de talento, com o Senhor Brown. Isso, com o Senhor Brown e o Dawkins também. E o Dawkins também. Ô, saudade. Mas no quinto round, foi quando a gente voltou a fazer escolhas. Eu torcendo demais para os Eagles conseguirem o Casey, mas não veio o Casey de tight end, veio o Cornelius Ingram. Eu gosto do Cornelius Ingram, era um tight end de segundo round, machucou o pé nesse último NCAA, machucou o pé, ficou de fora, mas mesmo assim fez muitas recepções. Ele não, ele falam que ele não sabe bloquear, mas ele falou que não é porque ele não era utilizado no bloqueio no time dele, que ele não sabe bloquear. Ele falou que sabe bloquear. Vamos torcer pra isso, né? É, mas o que deu raiva foi que o Casey saiu um pique antes do Ingram. Eu acho que o Eagles escolheu o Casey. Só pra vocês terem uma ideia, o Casey tem números de wide receiver. Né? Rice James Casey recebeu 111 passes para 1.300 jardas e 13 touchdowns na última temporada na NCAA. Ele põe o Macklin e o Crabtree no chinelo. Verdade. É, mas o Cornelius Ingram, 1,90m, 110kg, cara dos grandes, e fez um 4-year dash em 4.68. Ou seja, o cara tem 1,90m, 110kg, fez 40 metros em 4.7. O cara é rápido, de verdade. Fez um. Não, pode ser um dos grandes steals desse draft, se o joelho dele ajudar. É, foi uma aposta de alto risco, mas pode ser de alta recompensa. É, eu não conheço a estrutura do futebol universitário nos Estados Unidos, eu não sei afirmar, não posso garantir para vocês, que ele teria, por exemplo, a mesma estrutura para ser tratado que no clube profissional. Talvez agora no Eagles, com toda uma fisioterapia, com todo um tratamento, com todo um preparo mais especial, se Deus quiser, ele vai conseguir superar essa lesão no joelho e vai render muitas alegrias para a torcida. É verdade. E além de ter feito 4.7 com 110kg, 1,90m, o cara levantou 21 supinos de 110kg também. Ele é forte. É, fez um vertical jump, que é aquele pulo que os caras dão para cima, para tocar o mais alto possível, de 83 centímetros. O cara pulou quase um metro, pouco menos de um metro. E fez um three-cone drill, que é um teste de agilidade, que ele tem que ir de um lado para o outro, em 7.12 segundos, isso é um bom tempo, e um 20-year shuttle, que também é um teste de agilidade, em 4.53, que também é um bom tempo. Então ele é um cara rápido, alto e que pula alto, seria a arma que está faltando para o nosso ataque melhorar na red zone? Acho que sim, e para ter uma ideia, o Victor Matthew Harris, que é um jogador muito rápido, retornador, cornerback, safety, wide receiver, running back, ele fez o mesmo tempo do 4-year dash que o Cornelius Ingram, 4.68 também. E o Victor Matthew Harris tem 1,75m e 85kg. Seria o Ingram muito rápido ou o Harris muito lento? Eu acho que o Ingram é muito rápido pro peso dele e o Matthew Harris é rápido, mas não é o cara na velocidade também, né? Com certeza, estamos falando de Victor Matthew Harris, cornerback, safety. Lava, passa, cozinha, corta grama, faz um pouco de tudo no time. Jogava na Virginia Tech, veio no quinto round também pros Eagles. Vitinho é um grande fã do Matthew Harris. É, realmente, ele era um jogador de segundo round, né? Jogador cotado pra segundo round. O cara sair no final, 21º pick do quinto round, foi realmente muita sorte sobre ele pra gente. Ainda mais pra gente que tá precisando de um cornerback aí, né? E aqui uns dados dele. Ele fez aquele. Ele tem 1,75m, 85kg, 4-year dash em 4,68m. Fez o vertical jump, que é o pulo pra cima, em 83 centímetros, a mesma coisa que o Cornelius Ingram. Pula alto também o Matthew Harris. Fez um broad jump, que é aquele pulo pra frente, que os caras estão parados em 25 centímetros. Ele fez um three-cone drill em 6,68. Pra você ter ideia de como isso é rápido, ele só perdeu pra um na posição de cornerback. Ele foi o segundo melhor no three-cone drill. 6.68. E no 20-yard shuttle, ele de novo foi o segundo melhor, fazendo em 3.98. Ou seja, ele é um cara muito ágil, que sabe mudar de lado pra onde tá correndo muito rápido. Muda de direção muito rápido, tem uma boa guinada. E um pouquinho depois do Harris veio o Fenuke Tupou. Eu já disse no outro cast e eu digo, repito aqui agora, o jogador mais bonito da NFL. É só entrar no NFL.com e ver a foto do cara. O cara acabou de acordar depois da balada e foi tirar a foto pra participar do Combine. Verdade. Acabou de acordar, jogou o café no cabelo, veio tomar e foi tirar a foto. É daí ele, 1,95m, 141kg. E impressionante, o primeiro pick do Raiders, que é um offensive line. Ou seja, teve 4 picks antes de pegar um gordão. Ou seja, McNabb fez o cara mudar de ideia mesmo. Muita pressão em cima do McNabb e ele acabou cedendo. É, e ele fez boas coisas para outros combines também. Participou, ficou entre os melhores, entre os 6 e os 7, mas os melhores, mesmo estando entre esses melhores, ele estava lá no final, quase um dos últimos. Menos no bench press, onde ele fez 24 pinos. Isso é o que importa mesmo para offensive line. Logo depois, deixa só eu pegar minha listagem aqui. Foi no sexto round. Sexto round, 21º pick do sexto round, Brandon Gibson, wide receiver. Ele é um bom jogador, falam muito bem dele. Era um jogador para sair no quarto, quinto round. É, sabe fazer as fotos muito bem. Mas foi um ponto que o Raid elogiou muito nele, a questão das rotas. Ele é muito bom de rotas. O Ale também falou bem dele também sobre isso. Mas eu acho que o Eagles não precisava desse wide receiver. Apesar de ser um jogador muito bom, ele podia pegar um linebacker ou um defensive end aí nessa posição. Também acho que um jogador de defesa, para jogar logo atrás da linha de scrimmage, seria o ideal para botar um pouquinho de pressão nos nossos linebackers também, para o cara saber que ele não está com o ganha-pão dele garantido, para ele poder render um pouco mais também. Depois do sétimo round, quarto pick do sétimo round, Paul Fanaika. Ele é grande. Outro jogador lindo também. É lindo também. Ele e o Tupou podem dar as mãos, eles iam formar um casal lindo. Ele é grande, gordo, mas não tem força. Ele fez 15 supinos e 110 quilos. Eu não sei o que o Raid viu nele. Apesar dos caras verem vários vídeos, ver vários jogos desses times da NCAA. Mas eu acho que um offensive guard que faz 15 supinos e 110 quilos não é um bom offensive guard. Até eu faço mais. É, eu não faço, eu tenho 50 quilos, mas daí eu não consigo fazer nenhuma. Até eu faço o máximo. Não consigo nem tirar daquela posiçãozinha. Mas pô, o Fanaika, o guard, eu acredito que o Fanaika veio pra ser testado. É. Ah, não, vamos usar os últimos picks. O Eagles não era um time que tinha grandes necessidades, assim, eu acredito que a grande necessidade dos Eagles, logo após o ataque, seria realmente um linebacker. Mas o Raid não se preocupou em pegar um linebacker até esse pick. Então eu acho que o Paul Fanaika veio mais para ser um backup. Para esquentar o banco. Para ajudar a fazer a festa no vestiário quando o time ganha. E para ajudar a chorar quando o time perde. É, eu concordo. Isso se ele ficar no Eagles, né? Porque eu acho que daqui para frente... pegando esse Fenucto Paul para frente, ninguém tem lugar garantido no time. Vai ter que dar o sangue no training camp. Eu também acredito que até o Tupou, eu acredito que role um contratinho, o pessoal converse. Do Gibson pra trás, do sexto round pra trás, o pessoal vai ter que suar muito. Com exceção de um jogador que a gente vai falar daqui a pouco, que não foi draftado, mas a gente fala dele daqui a pouco. Vamos só comentar um pouquinho a respeito do Moise Foucault. Teve uma troca aqui também, sétimo pick. O Eagles tinha 3, pegou o 13º pick, trocou com o Colts. E vai ter o sexto round do Colts de 2010. Excelente troca também. Na minha opinião, negocião. O Eagles não tinha o que fazer com esse pick ainda. Ganhou de bandeja um sexto round do ano que vem. Pra mim, foi uma boa troca. O Eagles agiu certo fazendo essa troca. E no sétimo round veio o Moise Foucault, linebacker de Maryland. Foucault, pelos dados dele, ele não é aquele jogador forte. Não é aquele jogador que dá aquela porrada pra acabar. Ele é um jogador que chega no cara, ele é um jogador rápido, foi nesses testes de velocidade e agilidade, ele foi um dos 10, 5 melhores, e ele tem 1,85m e tem 105kg, mas só levantou 12 supinos de 110, foi o pior do linebacker. Nossa, os dois últimos picks do Philadelphia são dois braços moles, pelo amor de Deus. Mas é importante o linebacker, porque eu acho que ele vai botar pressão no Gokong, porque o Gokong não tem reserva não pra ele. Mas ele, pelo que ando me falando, ele é um jogador que bate forte sim, mas ele não vai dar aquela porrada pra deixar o cara em coma, igual deixou o Polamalu na AFC Championship Game. Eu só fiquei sabendo do Foucault, assim, que ele tem um pouquinho de dificuldade quando ele vê um Tyrande na frente dele. Ele meio que olha pro cara, o Tyrande olha pra ele meio que já desiste de ir pra cima da linha adversária. Ele tem um pouco de dificuldade para escapar dos bloqueios dos tight ends. Eu não sei por quê. Com 12 supinos, o cara precisa ser forte para ele escapar de um jogador de linha, mesmo sendo um tight end, porque o tight end tem que ser grande, tem que ser forte. E ele não tem essa força toda para tirar, empurrar o cara pro lado e sair correndo pra pegar o quarterback. Numa jogada de blitz, o que ele pode fazer, e muitos jogadores que não conseguem escapar fazem, linebackers principalmente, eles dão a volta na linha pra chegar no quarterback. Eles passam do lado dos tight ends, dos tackles, correndo, e como os tight ends e os tackles não são os jogadores lá dos mais rápidos, não conseguem pegá-los mais, aí é um sack, ou uma jogada mais apressada, uma jogada pra fora, e essa jogada mais apressada pode resultar em uma interceptação, e uma coisa muito pior. Geralmente, pra você poder facilitar o trabalho de um linebacker, assim, que não tem muita habilidade para escapar dos bloqueios, você põe o seu jogador da linha defensiva para ele inverter o bloqueio com o que seria o alvo favorito do tight end. No caso, ao invés do jogador da linha defensiva pegar o guard que estiver na frente dele, pegar o offensive tackle que estiver na frente dele, ele cruza, ele vai, pra, por exemplo, no caso, para a esquerda ou para a direita, e já pega direto o tight end, então ele meio que confunde um pouquinho a linha. Tô enganado, Vitinho? Aí daria tempo do linebacker poder passar. Tá certo. É, mas muitos linebackers, além de utilizar isso, muitos sacks são saindo de jogadas essa jogada, mas tem linebackers que dão a volta também, por ser linebackers muito rápido. É importante ter velocidade. Como é que tá a velocidade do Foucault aí? Tá em dia, tá bem, tá correndo bem o menino? Foucault 4.76 no career dash. É um bom tempo, o cara de 105kg de linebacker. É um bom tempo. E ele no, naquele quesito de agilidade, que é o trick on drill, o 20-yard shuttle, o 6-yard shuttle, ficou entre o top 5. Ou seja, um jogador que dá essa guinada aí rápido também. E que quando tem que correr reto, vai com muita velocidade também para chegar no quarterback. Com certeza. Não é o tempo num Cornelius Ingram, mas ele chega lá ainda. Ele chega. E dos undraft, Vitinho, você fez um trabalho grande em cima dos jogadores que não foram draftados pelos Eagles. Então, teve 7 jogadores undrafted, se não me engano. É, das 7 que eu marquei. Teve mais um hoje, não deu tempo de eu dar uma olhada nele. Mas teve 8 jogadores. É, eu marquei aqui sobre o que eu encontrei, né? Teve os outros aqui que eu encontrei. Marcus Tigpen. Running back. Da Universidade de Indiana. Ele não participou do Combine, mas ele é um ótimo retornador, outro retornador pro Eagles, um cara muito rápido, fez o 4-year dash em 4.37, levantou 21 supinos de 110kg, tem 84kg, 1,80m, consegue pular 27cm pra frente também, é um bom jogador, se virar nesse training camp vai dar futuro pro Eagles. O Marcus Tigpen é um cara que ele tem bons números também, de acordo com o site oficial do Philadelphia Eagles, philadelphiaeagles.com. Ele foi o primeiro jogador na faculdade dele a ter mais de 1.000 jardas corridas. Ele teve 1.621 jardas corridas, mais de 1.000 jardas recebidas, algo muito importante pro nosso estilo West Coast de atacar. O running back tem que saber pegar a bola no passe também. O Marcus Tigpen teve em Indiana 1.028 jardas recebidas. E retornou mais de duas... Não, retornou 2.009 jardas em chutes. Mais um especialista. Vai ter bastante trabalho para escolher os retornadores do Special Team Coach desse ano. E aqui vamos para o outro, né? Rashard Langford, safety. Safety, ele tem 1,85m, 95kg. Fez o 4-year dash em 4.58. Ou seja, rápido, bem rápido. É um cara rápido. Fez 17 supinos de 110kg, que é um bom número, né? Não é um número espetacular, mas é um bom número. Quanto mais rápido, mais fraquinho. É, 67 tackles, 67 e 3 interceptações na última temporada. Para um cara que joga na retaguarda, fazer 67 tackles é realmente uma coisa muito difícil, porque o certo é o cara não chegar no safety, né? Ele não pode chegar no safety. É, tem que parar antes. Nos 4 anos dele jogando pela Vanderbilt, ele conseguiu 247 tackles e 8 interceptações. É um cara que também, se tiver que sair da retaguarda pra ir pra Blitz, que o Jim Johnson gosta muito de safety assim, vide Dawkins. Jogou muito com o Dawkins assim no ano passado. Se tiver que tirar ele lá da retaguarda e mandar ele lá pra perto do quarterback, ele chega bem rápido. Ele jogava de running back... No high school. Bom, ele tem um tempo de running back mesmo, né? 4.57, você falou 4.58? 58. Isso, 58. É, tem um tempo de running back também, não tem, Vitinho? Tempo de running back, fez 17 supino, que é um bom número também, né? Um running back que corre 4.58. Não é um running back top. É, mas é um bom running back, né? Se tiver que jogar com um running back pra correr. Vai ter que ver ele desviando os tackles, né? Daí já é. Aí o bicho já pega, já. É outra história, já. Teve um jogador no último draft, eu não lembro o nome, eu acho que era o McFadden. É, running back, ele fez o 4-year dash 4.24. Imagina pra onde ele foi? Raiders. Terceiro pick do Raiders. Darren McFadden. É o sonho do Al Davis. O último, que eu vou falar aqui, né? Do draft, que pode dar muitas alegrias pra esse time aí do Eagles, né? Sam Swank Quicker. O cara caiu muito no draft porque ele teve uma contusão, sofreu uma lesão no meio da temporada, que perdeu um filho, não fez uma temporada no heavy temporada tão bom. Ele é um quicker de perna muito forte e recuperar essa lesão. Já conseguiu um 53 yards. É um bom, sabe bater quicker, sabe colocar quicker, sabe colocar os quicks. Tanto que ele é quick de kickoff, né? Ele tem que colocar o quick no chão lá pro cara retornar. Ele tem que, quanto mais pro canto for o quick, mais fácil fica de pegar o cara. E ele sabe dar punch também, né? Ele dá punch muito bom, colocou vários punch na linha dos 20, atrás dos 20. É forte, tem uma perna forte, que se recuperar essa contusão, realmente vai ser um baita num steal pro Eagles. Ele era jogador do time de futebol no high school dele, no Neptune Beach. Ele era jogador de futebol normal mesmo, nosso futebol brasileiro. Ele terminou a faculdade no 16ª posição na história da NCAA como maior marcador. Ele terminou a faculdade com 337 pontos. É um cara que pode render muito pro Eagles. Só tem que ver a questão da contusão. É o mesmo problema do Cornelius Ingram. Se ele escapar da contusão, vai render muitas alegrias ainda. O Cornelius Ingram é uma história meio diferente, né? Porque o Cornelius Ingram é tight end, se ele recuperar o joelho e continuar com a velocidade que tinha e com a força que ele tinha, nem que ele perca um pouco, dá pra ele continuar jogando. Agora, quicker, machucar a perna, o cara não joga mais pro resto da vida. Se ele não recuperar essa lesão, ele não joga mais pro resto da vida. Porque a única coisa que ele tem pra chutar a bola é o pé. Ele não pode dar uma porrada com a mão pra mandar a bola fazer 53 jardins, né? Então, machucou a perna pro quicker, é uma coisa difícil. Isso seria interessante ver até onde o pessoal consegue, batendo na bola, né? Não arremessando, como os quarterbacks fazem, né? Batendo na bola, quanto eles conseguem mandar a bola longe, né? Será que um jogador de vôlei se daria bem numa jogada dessa? Sim, né? O problema é que machuca um pouco a mão, que é aquela bola de um americano é meio estranha, né? Bola oval, cheia de costura. Mas deve machucar um pouquinho, né? Aí só um tiquinho. Se der um bom prêmio, acho que dá uns 40 negros aí pra dar um tapa na bola, hein? Ah, com certeza. Vai vir muitos caras, como nosso amigo Vinícius diz, vão aparecer caras de longe, querendo botar a caceta na mesa e dizendo que dão uma porrada mais longe na bola. No geral, assim, que nota você daria pro draft do Eagles, Vitinho? Eu daria um 9,5, porque pra mim, sem contar os undrafts, faltou um defensive end, o Eagles tá precisando de um defensive end pra depth chart, que não tem reserva pro Trent Cole, né? É, um punter e um quicker, mas parece que o quicker já veio, né? Talvez até o punter veio junto no pacote, né? Mas o resto tá ótimo, eu dou 9,5 mesmo. Você? Eu daria um 9. Eu acho que com todas as trocas que o Eagles fez, com todos os picks que tinha, esse aqui, podia ter brigado para pegar um tight end numa posição um pouquinho melhor. Cornelius Ingram, eu adoro ele, não vou criticar o cara, ele tem muito potencial, mas eu preferi o Casey. Mesmo o Casey sendo mais velho, o Casey já tá com 25 anos, para quem não sabe, é uma idade considerada muito avançada para um pra um draft da NFL. Poxa, o cara tem a mesma idade, por exemplo, do Ellis Hubs, que veio pro Eagles e já disputou até um Super Bowl, Ellis Hubs. E o cara tava na faculdade, fazendo o que na faculdade também não sei. Pode ser um bom jogador de futebol, mas não é muito inteligente. E eu preferi o Casey, mas acabou não vindo o Casey. Eu também acho que poderia ter vindo um linebacker um pouco antes. Eu acho que o Eagles demorou, draftou aquele linebacker só pra compor elenco mesmo, o Maurice Foucault. Mas poderia ter buscado, ter feito alguns trade-ups e ter pegado um outro linebacker melhor. Porque, sinceramente, para pegar Paul Fanaic, a gente podia ter esperado entre um draft e ter pego ele lá mesmo. Não precisaria ter escolhido ele durante o draft. Meu sonho era pegar o Rashad James naquele pick do Fanaic lá. Eu tava feito na minha vida. Pra quem não sabe, nós acompanhamos o draft até o último pick, até o Mr. Irrelevant. E o Vitinho tava desesperado, porque ele achava que o Jennings não ia ser draftado. Ele achou que o Jennings ia pra free agent. Eu pego no 250 overall, teve 256. O cara foi pego no pick 41 do sétimo round. E ele era cotado, tava brigando pra ver quem saia primeiro com o Nissim McCoy. Saiu no segundo round. Ou seja, os caras pegaram pesado mesmo, né? Pegaram pesado com o Rashad Jennings. O cara deve ficar desesperado na cara dele. Saiu uns running backs que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida inteira. Saiu o Rashad James. Eu devia ficar desesperado lá, pô, como que pegam aquele carrinho. E eu, que tava cotado pra sair no segundo round, não escolhem. É verdade. Até é legal a questão de acompanhar o draft. O NFL.com, NFL Network, não mostrou isso. Mas a ESPN tava fazendo uma cobertura. Até que foi uma cobertura muito criticada nos Estados Unidos no segundo dia, porque botaram alguns comediantes fazendo as piadinhas e tudo mais. A ESPN americana teve um pessoal reclamando um pouco da cobertura do draft no segundo dia. Mas a ESPN tinha câmeras em praticamente todos os projected first round picks. Né? Tanto o cara estando ao vivo no draft, quanto o cara estando na casa dele. Por exemplo, eu dei risada de ver o Donald Brown sozinho em casa. Eu dei risada da família do Andre Smith, junta toda assim, ó, parecia final de ano, festa de final de ano, a galera toda reunida esperando pra ver se ele ia ser draftado ou não. Porém, reparar, tentem achar no YouTube, eu não procurei também, a cara do Darius Hayward Bay quando ele foi draftado no Raiders. Tava a família dele inteira comemorando e ele colocando o boné na cara. Eu não sei se... Pô, aí tem dois jeitos de você interpretar isso daí. Se ele tinha odiado o pique ou se ele tava segurando o choro, né? Por ser draftado. Eu acho, né, que ele devia estar escondendo o riso, na verdade. Ele tava colocado... Eu acho que ele devia estar escondendo o riso. Ele devia estar dando risada de alegria. Não de fazendo deboche, mas ele devia estar dando risada de alegria falando: eu não acredito que eu saí antes do Crabtree. concordo, pode ser também. Mas foi uma cena muito engraçada mesmo, o Darius Hayward Bay escondendo a cara depois de ser draftado pelo Rei. De... Bom, pra quem viu, pra quem não viu o vídeo do Hayward Bay escondendo a cara, pra quem acompanhou, pra quem não acompanhou o draft, mas pra quem tá ouvindo o programa agora, comente, por favor, mande e-mails, recados, próximo programa. Eu já tenho a vinheta pronta, gente. Pro próximo programa, comentem, mandem recados, mandem e-mail pra cast.endzone@hotmail.com. Deixem seu recado, critiquem, elogiem, peçam para participar, toda ajuda sempre é bem-vinda. E por enquanto é só, mais alguma coisa para acrescentar, Vitinho? Não, acho que só isso mesmo. Para quem gosta do futebol americano, principalmente para os torcedores do Eagle, um prato cheio de podcast, porque você, para o torcedor de outro time, pode falar: pô, tô puxando a sardinha pro lado dele, né? E não tem como conseguir esconder isso, ninguém consegue esconder isso. Mas o pessoal do Eagles aí deve estar gostando disso daí. Pessoal do Cowboys, eu acho que não vai gostar muito, né? Mas. Será tá que alguém bom. Do Cowboys vai se interessar em baixar nosso podcast? Pô, espero que sim, viu? Se tiver alguém do Cowboys ouvindo, realmente, manda um e-mail. Se tiver um torcedor do Cowboys, se tiver um torcedor do Colts, se tiver um torcedor do Jaguars, vamos ver que time que mal tem torcida. Vamos ver um time não popular na NFL, Vitinho. Com certeza, porque a gente também vai ver esse negócio de popularidade, né? Se tiver muita gente do Colts. Tem muita gente do Colts falando, mandando e-mail pra gente. Não tem ninguém do Jaguars. A gente vai tirar um pouquinho do Jaguars e botar um pouquinho no Colts. Porque é o se você torce pro Detroit Lions, mesmo depois da última temporada, se você torce pro Detroit Lions, manda um e-mail pra gente, briga com a gente, reclama com a gente, vem ajudar no programa. Vai ser muito bem-vindo. Quanto mais gente participando do podcast, quanto mais gente participando aqui do Endzone, melhor. Os torcedores do Detroit Lions podem mandar em anônimo também, não tem problema, a gente vai ler do mesmo jeito. Vitinho, a sacanagem, Vitinho. Não, tem um vídeo muito engraçado falando do Detroit Lions, que o cara vai lançar, tá na própria endzone, o cara vai lançar, de repente ele pisa pra fora, ele tá correndo fora do campo, é safe, ninguém e o cara não percebe, ele continua correndo pra lançar, é um vídeo realmente engraçado. O torcedor do Lions com uma fantasia, com uma máscara de palhaço, com a placa We Are So Bad. É realmente muito engraçado. Bom, por enquanto é só. Eu me despeço, Eduardo Galvão. Muito obrigado pela companhia de todos os que estão ouvindo. Muito obrigado pela companhia, Vitinho. Isso aí, espero que vocês gostem disso aqui. A gente tá no começo só. Espero que a gente melhore durante o tempo. Isso daqui é só o primeiro programa. Com certeza. Abraço pra todo mundo, galera. Até mais. Fui!